Here's where I bring you back. Música é muito jata, só sei de disco pra ganhar dinheiro. Gordo! Ah! Gordo! Ah! Vou cantar de novela pra fazer mais barulho!